Olá, ouvintes do Segurança Legal. Estamos aqui eu e o Vinícius, excepcionalmente, né, Vinícius, nesse resumo de notícias para trazer uma mensagem aí de uma mudança que vamos fazer no nosso resumo, certo? Exatamente. Agora, em 2021, o nosso amigo Fábio, e que fiquem tranquilos, continua sendo nosso amigo, a gente continua sendo amigo do Fábio. O nosso amigo Fábio não mais poderá seguir no comando do resumo de notícias, tá? E ele não vai mais dispor tempo que ele dispunha, que já era apertado, vocês são testemunhas disso, porque volta e meia tinha que gravar no domingo, tinha que gravar no sábado. Viagens, né, Vinícius? O Fábio gravava. Bom, a gente fica, obviamente, né, triste com o Fábio não poder mais participar do resumo de notícias, mas, por óbvio, né, ele tem mais do que razão, né, de não continuar, né, as questões dele, que nós, por sermos discretos, não vamos compartilhar aqui com vocês, isso fica a critério do Fábio, né, e nós teremos, nesse resumo de notícias, a gente já começa a gravar nós mesmos, principalmente o Guilherme, que tem essa voz mais de radialista, essa voz é aveludada, né, Guilherme? E que muita gente ouve só por causa da voz do Guilherme. É, claro, já me disseram isso. Mas não fiquem tristes, porque a gente já está pensando em algumas mudanças que deve acontecer, se tudo der certo, já nas próximas semanas. E agora 2021, né, Guilherme, aproveitando para nos comprometermos ainda mais com os nossos ouvintes, tá? A gente já vinha com essa discussão no ano passado, um ano bastante diferente, e 21, pelo visto, né, estamos recém em janeiro, já aconteceu um monte de coisa, vamos ver como é que vai ser o ano também, mas nós vamos voltar a ter um dia sagrado da gravação do podcast nas nossas semanas aqui, para que a gente não mais tenha nenhum tipo de atraso nessa parte com relação aos episódios. Eu queria dizer também, Vinícius, reafirmar aqui que ninguém brigou com ninguém aqui, o pessoal começa a ter daqui, não, porque brigaram, não é nada disso. Não, né? deixa o pessoal pensar. Deixa o pessoal, que deu treta, que daí o pessoal, aí que o pessoal... Eu ouvi mais o podcast, Claro. Mas deixa eu só, então, reafirmar aqui, Vinícius, que a gente... Tá tudo certo entre nós, com a Soline, né? Ele, de fato, tem as razões dele aí pra saída. E é uma questão de ciclos também, né? O Assolini veio num momento, assim, bastante importante pro podcast, cumpriu um papel de engrandecer demais, de conquistar um público muito cativo, né, o pessoal que vinha ouvir o resumo, e a gente espera agora, nas próximas semanas, meses, enfim, tentar manter a qualidade que o Fábio mantinha, que é muito difícil, porque ele é muito bom, né? Até conversava com a minha esposa, inclusive, mas o Fábio é muito bom fazendo resumo, a minha esposa dizendo, sim, é muito bom. Então a gente vai tentar manter essa qualidade que ele vinha trazendo. O Fábio mesmo nos disse que eventualmente ele pode participar do podcast, então ele já está convidado aí para eventualmente, né, voltar quando conseguir, quando o tempo permitir. Então a gente vai querer, sim, eventualmente, trazer o Fábio para vocês matarem um pouco a saudade dele. E vamos agora ao resumo, Vinícius, ao novo resumo de notícias de 2021 do podcast Segurança Legal. Certo? Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. E obrigado, pessoal, Fábio, né? Valeu, Fábio. Um grande abraço. Obrigado pela parceria de todos esses anos. Resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Bem-vindos ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 264, gravado em 19 de janeiro de 2021. Eu sou o Guilherme Goulart e vou trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. Essa é a nossa curadoria de notícias, para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área, lembrando que elas são apresentadas em forma resumida. Caso você queira lê-las na íntegra, os links estão no nosso show notes, no seu agregador de podcasts ou então lá no nosso site. Para entrar em contato conosco, enviar suas críticas e sugestões, você já sabe, nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. segurançalegal.com. Se você gosta do Segurança Legal e dos programas, pense em nos apoiar. Acesse o site picpay.me/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. E nesse episódio, a mudança da política de privacidade do WhatsApp, as novas regras sobre segurança da informação estabelecidas pela Anatel, onde ou como começar a estudar cibersegurança, o uso de dados do contact tracing para investigações policiais, entre outras notícias. E vamos lá. A mudança na política de privacidade do WhatsApp. Você deve ter recebido nos últimos dias um aviso sobre a alteração na política de privacidade do aplicativo WhatsApp. Isso deixou os usuários bastante preocupados. Segundo informa a BBC Brasil, o WhatsApp anunciou nesta semana que passa a ser obrigatório o compartilhamento de dados dos seus usuários com o Facebook, dono do aplicativo de troca de mensagens. Quem não concordar com a mudança, conforme a notificação enviada pela plataforma, é convidado a apagar o aplicativo e desativar a conta. A política de privacidade e as atualizações dos termos de serviço são comuns na indústria e estamos informando os usuários com ampla antecedência para que revisem as mudanças que entrarão em vigor em 8 de fevereiro, disse um porta-voz do Facebook à agência de notícias AFP. Todos os usuários devem aceitar as novas condições se quiserem continuar usando o WhatsApp, acrescentou. A União Europeia e o Reino Unido, contudo, serão exceções. Devido aos acordos firmados com as organizações de proteção de dados da região, a empresa não vai impor o compartilhamento de informações, o que foi interpretado por alguns como uma vitória da rígida legislação sobre privacidade e proteção de dados pessoais que a região vem implementando nos últimos anos. Essas modificações, contudo, não ocorreram só aqui no Brasil, mas também na Índia, país que não possui uma legislação tão moderna e restrita como a GDPR europeia, como regulamento europeu. A verdade é que essas mudanças não ficaram tão claras assim para a maioria dos usuários. A própria política de privacidade do WhatsApp, ao descrever os dados que compartilham com o Facebook, não ajuda muito a resolver essa confusão. Ademais, essas mudanças não passaram despercebidas pelas autoridades brasileiras. Segundo o Olhar Digital, o Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, pretende tomar medidas contra a nova política de privacidade do WhatsApp. O objetivo do órgão é garantir que, mesmo sem concordar com a nova política do WhatsApp, os usuários possam continuar usando o aplicativo no Brasil. De acordo com o IDEC, o fato do WhatsApp não oferecer uma alternativa viável para quem não concorda com seus novos termos pode acabar dificultando seu uso. Os novos termos de privacidade do aplicativo receberam reação negativa de personalidades da indústria de tecnologia, como Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, e ele sugeriu inclusive a migração para o Signal, concorrente do WhatsApp, com foco em privacidade e segurança. E foi, de fato, o que muita gente fez. E ainda, de acordo com o site Convergência Digital, o Procon de São Paulo também já notificou o Facebook. Nesse pedido, o Procon quer que a empresa informe detalhadamente sobre o enquadramento da política de privacidade, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que disciplina as regras sobre o tratamento e armazenamento de dados pessoais e restabelece ao titular desses dados o controle de suas informações. E também ao Código de Defesa do Consumidor, que expressa como direito básico do consumidor a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais e contra práticas e cláusulas abusivas. O Procon de São Paulo pede também que a plataforma informe qual a base legal que fundamenta o compartilhamento de dados pessoais e que, caso seja do consentimento, deverá haver uma manifestação livre do usuário sem vício de coação, dada sua vulnerabilidade na relação estabelecida. Como eu disse antes, um dos efeitos imediatos dessa mudança foi a incrível migração para outras plataformas como o Signal e o Telegram. Esse último conquistou 25 milhões de usuários em apenas 72 horas. Não deixa de ser surpreendente, pois demonstra que, de uma forma ou de outra, as pessoas estão, sim, mais preocupadas com a privacidade e já não aceitam mais tão docilmente assim modificações que antes passavam despercebidas. A busca pelo Signal, inclusive, afetou a disponibilidade do aplicativo. No dia 15 de janeiro, o uso do aplicativo foi tão intenso que os servidores não conseguiram suportar a carga. Conforme o Twitter do Signal, foi necessário adicionar mais servidores e uma capacidade extra diante da grande demanda. E eles arremataram: milhões de novos usuários estão enviando uma mensagem de que a privacidade importa. Nessa mesma linha, e ainda falando sobre o Signal, veio também a notícia que a empresa israelense de cibersegurança especializada em phone hacking estaria oferecendo serviços para realizar o acesso aos dados do Signal por meio do Cellebrite Physical Analyzer. Essa ferramenta seria utilizada pelas forças de investigação oficiais e estaria direcionada para a abertura de comunicações armazenadas nos dispositivos móveis analisados. A preocupação você já sabe, já imagina qual seja. Qual seria o efeito dessa ferramenta sendo utilizada por governos mal intencionados que visam, por exemplo, quebrar a criptografia de jornalistas ou ativistas? Ou ainda, qual é o efeito dessa ferramenta sendo utilizada por atores mal intencionados em geral? E depois de tudo isso ainda, e também para quebrar um pouco a nossa pauta, no dia 15 o WhatsApp soltou um comunicado dando um passo atrás, depois de toda essa repercussão negativa, dizendo que eles irão dar mais tempo para a atualização recente. De acordo com um post publicado no blog do aplicativo, eles disseram que ouviram muitas pessoas fazendo confusão acerca da recente atualização das políticas, e também afirmaram que há muita desinformação causando preocupação. Com isso, prorrogaram o prazo antes dado para a suspensão das contas de quem não aceitasse esses novos termos, de 8 de fevereiro para 15 de maio de 2021. E eles ainda disseram que o WhatsApp foi construído em uma simples ideia, de que o que você compartilha com seus amigos e familiares fica entre vocês. Isso significa que nós vamos sempre proteger suas conversas pessoais com criptografia fim a fim, e tanto o WhatsApp quanto o Facebook não podem ver suas mensagens privadas. Vale a pena dar uma lida nesse comunicado até para você ver se concorda com essa desculpa do WhatsApp. A sensação que ficou é que todas essas justificativas e mudanças nas políticas parecem tangenciar um pouco as modificações sem descrevê-las de maneira completa e clara. O certo é que o Facebook quer monetizar o WhatsApp e para isso precisa monetizar igualmente dados pessoais tratados pelo aplicativo. Ao comentar que as mudanças se referem apenas para serviços comerciais e contatos realizados com empresas, o Facebook dá a entender que essa seria uma modificação menor e que as conversas com as empresas não demandam a mesma preocupação das conversas com amigos e familiares. Será mesmo? Será esse um teste para nossa LGPD? Também será que não seria uma oportunidade de atuação da nossa tão esperada Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Esperemos. As novas regras de segurança da informação estabelecidas pela Anatel. Segundo o Convergência Digital, a Anatel aprovou em 17 de dezembro um novíssimo regulamento de segurança cibernética aplicada ao setor de telecomunicações, em movimento que sinaliza a competência do regulador para preservar a integridade das redes, ainda que faça menção a eventuais medidas adicionais na esfera governamental. Com ele, com esse regulamento, além de uma série de procedimentos a serem observados pelas operadoras, mas que poderão ser estendidos aos próprios fornecedores de equipamentos, a agência cria também um grupo técnico de segurança cibernética e gestão de riscos de infraestrutura crítica, ou simplesmente GT Cyber, com status de superintendência, para operacionalizar as novas regras e servir de interface com as empresas. Entre os itens então analisados nesse regulamento estão a elaboração e manutenção de políticas de tecnologia, alteração de configuração padrão, informações de incidentes relevantes à Anatel, ciclos de avaliação de vulnerabilidades, entre outros. Chamou atenção também a indicação de que, ao requerer a homologação do produto para telecomunicações junto à Anatel, o requerente deve apresentar uma declaração indicando que o produto foi desenvolvido em observância ao princípio do Security by Design. Quanto às regras sobre configurações de roteadores, isso inclui a não utilização de senhas que sejam derivadas de informações de fácil obtenção, como o próprio MAC address, né? um uso inclusive muito comum nos roteadores, se utilizar como senha a fragmentos do MAC address do próprio roteador, forçar a troca de senhas após o primeiro uso, não permitir senhas em branco ou fracas, englobar mecanismos para evitar ataques de força bruta, não utilização de senhas definidas no próprio código-fonte do software, encerramento de sessões inativas, etc. O link, então, para esse regulamento, você já sabe, está lá no nosso show notes. Onde ou como começar a estudar cibersegurança. Esse, sem dúvida, é um dos temas mais recorrentes aqui no podcast, sobre como se começa na carreira de segurança da informação. E são muitas as dúvidas que chegam até a gente, que envolvem desde fazer ou não uma certificação, qual faculdade escolher, cursos livres, listas de livros, etc. Nessa linha, o SANS Institute lançou um guia com uma série de lições provenientes do seu curso Essential. São trazidas indicações envolvendo temas como introdução à cibersegurança e webcasts, como as 14 verdades absolutas da segurança, os conceitos essenciais de segurança, e ainda a indicação de mais de 90 artigos científicos sobre segurança de informação. Claro, nem tudo é perfeito. Faltaram algumas indicações relacionadas à cibersegurança e proteção de dados. Contudo, nem tudo está perdido. Ao acompanhar o Segurança Legal, você também estará se atualizando nessa temática, bastando conferir, por exemplo, o nosso episódio, o nosso último episódio, 263, que reuniu justamente essa relação entre proteção de dados e segurança da informação. De qualquer forma, fica no show notes o site, né, o site especial do SANS sobre como iniciar a aprender cibersegurança para que você dê uma olhada e consiga encontrar e ler, inclusive, essas dicas que a gente achou bem interessante aqui, gostaria de divulgar e compartilhar com vocês também. Uso de dados do contact tracing para investigações policiais. Segundo o site ZDNet, a polícia de Singapura poderá acessar os dados recolhidos por aplicativos de contact tracing para a realização de investigações criminais. Olha só, quem iria imaginar, não é mesmo? Mais de 4,2 milhões de pessoas, ou 78% da população local de Singapura, utilizam o software Trace Together. O sistema utiliza Bluetooth para detectar o contato com outros dispositivos móveis. O governo de Singapura disse que os dados, num primeiro momento, disse que os dados nunca seriam acessados, ao menos que alguém teste o positivo. Contudo, posteriormente, o mesmo governo confirmou, mudando a sua declaração inicial, que as autoridades locais poderão acessar os dados para investigações criminais. De acordo com o Código de Processo Penal de Singapura, as forças policiais podem obter os dados. Fico alerta de algo que já havíamos falado aqui no podcast. Será que os governos não irão se aproveitar ou não irão aproveitar todos esses mecanismos de vigilância e acompanhamento que foram despertados e utilizados pela pandemia da Covid para outras finalidades? Além dos mortos e pessoas com sequelas, será que o vírus não deixará também um legado de naturalização da vigilância? Vamos aguardar. Multa por videovigilância de empregados. Conforme a Compliance Week, uma varejista alemã de laptops foi multada em 10,4 milhões de euros por realizar o monitoramento de vídeo de empregados sem uma base legal por 2 anos seguidos. As autoridades alemãs disseram que a vigilância por vídeo só poderia ser usada em casos de justificada suspeita e somente por um período limitado no tempo. Além disso, clientes empregados também eram filmados sem a sua ciência ou consentimento. Essa questão é bastante interessante e levanta um ponto igualmente importante de discussão aqui no Brasil, que é a relação entre o direito do trabalho e a Lei Geral de Proteção de Dados. É sabido que as atividades de monitoramento por vídeo já vinham sendo abordadas pela jurisprudência trabalhista brasileira nos últimos anos. Porém, a partir de agora, certamente esse tema deverá ser revisto, eis que a LGPD também vai se aplicar às atividades de vídeo monitoramento, até porque os resultados, os vídeos, né, que envolvem a filmagem de pessoas, são considerados também dados pessoais. Com isso, mais uma prova para a nossa LGPD e para a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados. 82 vulnerabilidades corrigidas no primeiro Patch Tuesday de 2021. Segundo o site The Hacker News, a Microsoft corrigiu 83 vulnerabilidades compreendendo 11 produtos e serviços, incluindo uma vulnerabilidade Zero Day. Os softwares atingidos foram o Windows, o navegador Edge, o Office, o Visual Studio, o Microsoft Malware Protection Engine, o .NET e até a Azure. Das 83 vulnerabilidades, 10 foram listadas como críticas e 73 como importantes. A mais séria envolveu o Microsoft Defender, com uma vulnerabilidade que permite que atacantes executem remotamente códigos arbitrários. Vejam vocês que ironia, a execução de código arbitrário justamente no Microsoft Defender. Portanto, administradores de ambiente Windows, fiquem atentos, como vocês já devem estar, penso eu, né? Para uma lista completa das vulnerabilidades, inclusive com as respectivas CVEs, basta dar uma olhada lá no nosso show notes. O bloqueio das redes sociais de Donald Trump. Quem acompanhou minimamente as notícias dos últimos dias já ouviu falar sobre os bloqueios e banimentos das redes sociais de Donald Trump. Numa decisão inédita, várias plataformas decidiram bloquear e até banir o presidente, e talvez quando você escute isso, o ex-presidente americano, o que envolveu redes como Twitter, Facebook, Instagram e até mesmo o YouTube. Nessa última plataforma, os comentários dos vídeos já publicados foram desabilitados indefinidamente. A pergunta que fica é: será que não seria papel do próprio Estado, do Estado americano, no caso, coibir discursos potencialmente criminosos? Queremos ou devemos transferir esse tipo de poder de decisão sobre discursos para as empresas privadas? Ao mesmo tempo, também se trata de uma discussão muito importante sobre liberdade de expressão e como as políticas de uso das empresas podem limitar esse direito. É certo que as políticas podem sim ser utilizadas para a realização de bloqueios. No entanto, uma política não está acima da lei e não pode ser utilizada de forma abusiva para limitar direitos fundamentais. O problema é que as redes sociais têm sido bastante seletivas nesse assunto, por vezes bloqueando discursos muito banais e simples, e em outros casos sendo bastante lenientes com conteúdos absolutamente prejudiciais. Basta pensar na atualidade sobre as imensas cachoeiras de fake news acerca de vacinas e de remédios sem eficiência cientificamente comprovada. O certo é que é um tanto quanto perigoso ficarmos à mercê das decisões das redes sociais, visto que elas têm seus próprios interesses. Nesse sentido, o professor Carlos Afonso Souza disse o seguinte na coluna Tilt do UOL. Abrindo aspas agora para o professor Carlos. São pelo menos duas armadilhas que o Twitter criou para si mesmo com o banimento do Trump. 1. A empresa vai ter que inventar uma forma de impedir que ele volte via outras contas, e isso agrava o debate sobre liberdade de expressão. E 2. Vai ter que seguir a mesma lógica com outras autoridades. O Twitter inovou ao detalhar os motivos do banimento do Trump, oferecendo uma interpretação dos conteúdos que levaram ao resultado. Mas como tudo na vida, quando você expõe os argumentos, também é aberto o debate para que outros questionem a sua interpretação. O episódio também revela que contexto importa. Se não fosse pela invasão do Capitólio, esses dois tweets que levaram ao banimento seriam apenas mais duas falas com a retórica de sempre de Trump. Mas lidos como a continuidade de um enfrentamento que pode ficar violento, a empresa resolveu adotar uma medida inédita. O professor Carlos Afonso Souza ainda continua dizendo: podemos esperar uma cobrança ainda maior em cima das plataformas por transparência e coerência na aplicação de suas regras de moderação de conteúdo agora que a solução mais drástica foi usada com Trump. A temporada de aplicação esotérica e a sistemática dos termos de uso acabou. Banir Trump acabou sendo ao mesmo tempo uma solução e uma armadilha para as redes sociais, que passarão a ser questionadas à luz das medidas que adotaram nessa semana. Mais um elemento a unir umbilicalmente Trump e as redes sociais, mesmo que algumas delas ele nem lá mais esteja, finaliza o professor Carlos Afonso Souza. É importante lembrar também que nós gravamos aqui no Segurança Legal, lá em 2016, um episódio sobre a eleição do Trump e fizemos algumas previsões sobre os possíveis efeitos para a segurança da informação e direito da tecnologia na sua gestão. Então, você pode conferir isso e até fazendo uma avaliação também depois de passado o mandato dele, lá no episódio 112, como foi essa avaliação à luz, né, de já passados esses 4 anos. E para finalizar o episódio de hoje, nós vamos deixar aqui uma lista bem legal elaborada pelo pessoal do LHN, ou Latest The Hacking News, sobre as 5 VPNs mais seguras em 2021. Surpreendentemente, uma das VPNs mais populares, a ProtonVPN, inclusive não figura nessa lista. Então, esse é um tema que é sempre comentado lá no nosso grupo de Telegram. Eventualmente, alguns apoiadores sempre perguntam que VPN usar, quais as que o pessoal está usando, a questão de valor. Então, corre lá no show notes do episódio de hoje e veja a lista das 5 VPNs mais seguras. Nós, então, agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima!